2:37. E a partir desse ano, o CEBEJA, o Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos, aqui em Foz do Iguaçu, assim como em todo o estado, vai ter uma data fixa para a matrícula. E é sobre esse assunto que eu vou conversar agora com a Nádia Salles, a Nádia que é diretora do CEBEJA aqui de Foz do Iguaçu. Boa tarde, Nádia. Boa tarde. Esse ano o governo do estado, através da Secretaria de Educação, resolveu modificar e fixar uma data fixa que começa agora a partir do dia 13 de janeiro, é isso? Exatamente. A partir deste ano nós teremos então 4 datas para matrículas durante o ano, né? Nesse primeiro momento nós iniciamos no dia 13 e vamos até o dia 7 de fevereiro. E qual o objetivo, Nádia, dessa mudança? Isso é para otimizar, para dar mais agilidade nas matrículas e também para a organização agora do próximo ano? Isso, na verdade, é uma questão assim de organização. Como nós trabalhamos especificamente com a educação de jovens e adultos, é claro que a possibilidade do aluno procurar a escola qualquer dia do ano para a matrícula facilita bastante para o aluno, mas dificulta a organização da escola, né? Então, essa é uma forma de organizar o sistema e para que o aluno também tenha mais claro o início e o término da disciplina que ele vai fazer. Então, de uma certa forma, é uma organização tanto para a escola como para o aluno a possibilidade desse período de matrícula. Nádia, vocês acreditam que realmente essa medida vai otimizar o atendimento também, né, o preparo melhor da grade curricular? Exatamente, porque quando o aluno procura a escola nesse período, ele já fica sabendo, por exemplo, quais as matrículas, quais as matérias que a escola tem disponível para ele, né? Então ele faz a matrícula naquele período. Se ele não puder estudar naquele período, ele já fica sabendo que qual é o próximo período que ele tem para fazer matrículas novamente. Então, ele sabe, cada vez que ele procura a escola, quais são as disciplinas que a escola tem disponível para matrícula em cada época. E como que está a procura, Nádia, pelas novas... Eu sei que as matrículas abrem no dia 13, mas já tem gente procurando, querendo nós se informar? Na verdade, nós já estamos fazendo essa matrícula, né? Dia 13 ela abre no sistema, mas na escola nós já começamos esse período da matrícula. Então, nós convidamos os alunos agora para quinta-feira, dia 9, é uma reunião às 18 horas. E também na segunda-feira, dia 13, também às 18 horas, nós fizemos essas reuniões aqui na escola, onde a gente explica para os alunos o funcionamento da educação de jovens e adultos, que tem uma metodologia diferente, tem uma proposta diferente, ela é específica para jovens, adultos e idosos, né? Então, nessa reunião, nós explicamos de que maneira a EJA funciona, como ele pode efetivar sua matrícula, que ela não acontece por série ou por ano, como na escola convencional, mas ela é por disciplina. Quantas disciplinas o aluno pode fazer de cada vez, né? Então, que o sistema permite, são 4 disciplinas. Quando ele começa, quando ele termina cada uma delas. Então, nessas reuniões, ele recebe todas as orientações. Então, nós convidamos todos aqueles que têm interesse em estudar na educação de jovens e adultos, ou aquelas pessoas que iniciaram num determinado momento da vida os seus estudos e por alguma razão precisaram parar, né, que agora é o momento de retornar, a possibilidade de concluir o ensino fundamental fase 2 ou de concluir o ensino médio. Então, esses períodos de matrícula, eles facilitam também para a organização do aluno. E essa é a grande vantagem, né, Nádia, para quem não concluiu os estudos, principalmente os adultos que não tiveram essa oportunidade, a grande vantagem do CEBEJA, do EJA, né, é isso, da pessoa ir fazendo conforme a sua disponibilidade de tempo, principalmente. Exatamente. A escola, ela, de uma certa forma, ela tem disciplinas que estão organizadas para atender a necessidade das pessoas. Então, nós temos disciplinas que são ofertadas um dia por semana. Tem outras 3 dias por semana, 2 dias por semana. Então, isso possibilita que a pessoa possa conciliar a casa, o trabalho com a escola, né? Nós entendemos que as pessoas adultas já é, na verdade, assim, uma grande vitória quando elas, depois de 15 anos, 20 anos, decidem, agora eu vou estudar. Então, não conseguem, assim, mais se adaptar àquela escola que você precisa frequentar 5 dias da semana, 4 horas aula. Então, a EJA tem essa metodologia diferenciada, com professores preparados também para trabalhar com alunos adultos, né? Então, para que essas pessoas se sintam motivadas a concluir a sua escolaridade, hoje tão importante para a nossa sobrevivência, inclusive até no mercado de trabalho. É verdade, já que antigamente o pessoal comentava muito, né? Ah, não precisa muito estudo, basta a prática, e hoje a gente vê que não, que é um diploma, que o conhecimento, isso é muito importante para uma boa qualificação profissional, Nádia. Exatamente, inclusive muitas pessoas ainda às vezes confundem e nos procuram, porque a educação de jovens e adultos, num determinado momento, ela acontecia apenas através de provas, né? Então, as pessoas ainda às vezes procuram e falam, ah, eu quero concluir daquela maneira bem rápida, né? E, na verdade, hoje isso não existe mais. A partir do momento que a EJA tornou-se uma escola de fato, de direito, reconhecida, né? Então, as aulas acontecem com frequência, o aluno precisa frequentar as aulas. Isso possibilita uma melhor aprendizagem, o contato dele com outros colegas, o contato com o professor repassando para ele os conteúdos, eles juntos construindo, né, essa aprendizagem. Isso faz com que a pessoa também se sinta assim, mais valorizada e com coragem de enfrentar o mercado de trabalho nas mesmas condições de qualquer outra pessoa que frequenta uma escola convencional. E hoje, nessas reuniões, a gente sempre comenta com os alunos que, na verdade, não basta apenas o certificado. Você precisa ter também o conhecimento, né? Não basta mais ser bom, você precisa ser o melhor. Claro, claro. O Nádia sempre falou que nós temos essa primeira data agora que abre oficialmente no sistema, né? Embora vocês já estejam aceitando as inscrições, no dia 13 de janeiro até 7 de fevereiro. Isso. E, além disso, tem mais 3 datas. Temos mais 3 datas, de 14 do 4 a 9 do 5, de 7 do 7 a 1 do 8 e 6 do 10 a 7 do 11. E essas, é bom lembrar também, Nádia, que isso aí vale para os novos alunos, já que aqueles que já estão frequentando o EJA, eles já têm a sua vaga garantida. Exatamente. Inclusive, esses alunos que já estavam estudando conosco, a matrícula deles já foi realizada em novembro, né? Para que eles pudessem garantir as suas vagas, né, a continuidade nas suas disciplinas. Os alunos que fazem matrícula nesse momento, alunos novos, para o segundo semestre também eles já terão as suas vagas garantidas. Então, essas datas sempre para alunos novos que querem reiniciar os seus estudos, né? Então, sempre essas datas que nós teremos abertas para eles. Vamos lembrar então, Nádia, para aqueles que quiserem fazer a sua matrícula agora, colocar aí os estudos em dia, conseguir o seu diploma, aprender um pouco mais, como é que podem proceder? Procurar a escola, a princípio nessas 2 datas de reuniões, né? Na quinta-feira, então, às 18 horas, e na segunda-feira, dia 13, também às 18 horas. O primeiro passo seria participar da reunião. A partir dessas datas, eles podem entrar em contato com a Secretaria da Escola, o telefone 3572-7776, que nós estaremos agendando outras reuniões durante o mês de janeiro. E após esta reunião, então, eles serão encaminhados para a secretaria, onde a secretaria efetiva as suas matrículas de acordo com a disponibilidade de cada um, tanto que nós temos períodos vagas para o período da manhã, tarde e noite. E além desta reunião, os documentos, né, que ele deve trazer. Xerox de identidade, da certidão de nascimento ou casamento, comprovante de escolaridade ou histórico escolar ou declaração e comprovante de endereço. Esses são os documentos necessários. E os alunos que querem fazer a sua matrícula para o ensino fundamental, 15 anos completos, e para o ensino médio, 18 anos completos. Tá certo, fica o recado então para que você não fique atrás aí, corra para fazer a sua inscrição lá no Cebeja e garantir o seu lugar no mercado de trabalho. Obrigada, Nádia, pela sua participação. Muito obrigada, obrigada a vocês pela disponibilidade. Um grande abraço. Eu conversei então com a Nádia Salles, a Nádia que é diretora do Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos, Cebeja, agora que esse ano já está com as matrículas, né, que já, as inscrições já começaram lá, como a Nádia bem lembrou, embora sejam só oficializadas a partir do dia 13 de janeiro, e agora com data fixa.